Observador, a resposta é visual, Fox. Fator observador, Eco Juliette Eco. Eco Juliette Eco, prossiga. Autoriza pro Juliette Eco, mas eu vou transferir até a proa pro 293. Pesado. Eco. Passaria do 2230. 23 milhas, oeste de Salvador, assuma a navegação na proa térmica 366, desça para 2.500 pés, Menegal 907. Direto, Serra 366, 2.500 pés, 1097, ajuste 2230. Papa Patiali, Fox Fox, decoração radar para sequenciamento, curva à direita, proa 230, limitado pela radial 270 de Salvador. Direita 230, limitado pela radial 270 de Salvador, Papa Patiali, Fox Fox. Patiali, Fox Fox, reduz a velocidade para 2109. Deixa eu reduzir para 2109. Força de Salvador Azul 4463, solicita manter o nível 145 como final. Salvador na 12. 962 aguarde. Deu Azul 4463 para solicitar o cancelamento do plano de IFR, confirma. O 4463 solicita corrigindo como final 160. E o 160 autorizado. O 160 autorizado, muito obrigado. O 962, contato radar, desça via Mari para o nível 060. Guarde final do procedimento RNAV da 90. Pode ser 3804, 3600372, campo aviso. 3804, complete sinal. Procedimento RNAV, chame a torre 198, decimal 45. Para a torre 295, completando o final da RNAV, tem excelente tarde, senhor. Só 3804. Passaria do 2230, autorizado para o procedimento RNAV, reporte passando 366. Camarada 366, 2230. O Gol 962, vou direto para o Servitor 368. 368, tem que pegar. Papapá, Charlie Fox Fox, desça e mantenha 5.000 pés, QNH 10017. 5.000 pés, 1010, papapá, Charlie Fox Fox. Senhor, tem uma prova um pouco menor pra gente? Guarde. Bota bem, Salvador, bom dia, tô 3437, passa 3.000 pés na sua escuta. Só conseguir. Bota bem, Salvador, tô 3437, passa 3.000 pés na sua escuta. Eco Juliette, controle. Na escuta. Passa a curva pela esquerda nesse setor, aguardando para prosseguir. Positivo, para a esquerda é a Cusilhante. Afirmativo, temos mais dois tráfegos de sequenciamento, e de não interferir. Positivo, vou manter vertical de Maranina, mantendo curva pela esquerda, copiou? Firmo. Patrão de Salvador, está 3437. Está 3437, contato radar, suba para o nível 300 via Argo 1. Já pode iniciar a curva para a posição Argo? Autorizado. Vai voar, você é 3437. Telema Bank Fox tem frequência livre para a coordenação. Controle Salvador, Papa Romeu, até Romeu Golfo. Até Romeu Golfo, prossiga. Decolou de RMAR, coordenação com a torre. Vai seguir com proa da Cidade Baixa, sem interferência com a 1-0. Ativo, atento às áreas restritas, 500 pés, QNH 1017. Atento às áreas restritas, o hotel Romeu Golfo. Passando 366, 2230. Passaria do 2230, complete aproximação. RNAV, chame a torre na frequência, 118, decimal 95. Prossegue na RNAV, 118, 95, 2230. Fox vai atingir o limite. Ok. Resuma a navegação para o servidor 366, desça para 2500 pés, QNH 1017. Charlie Fox Fox. 2500 pés, CAV 366, dizendo que está autorizada a aproximação. Confirmo, autorizado, para o segmento RNAV. Para o RNAV, Charlie Fox Fox, obrigado. Cascavel 59. Está em contato o radar, mantém nível 190. Condições de voar direto para onde, da presente? Oi, Conde, Cascavel 59. Patrulha 10, prossiga. Patrulha 10, confirme, estacionado 0196. Prisado direto de asa, informe quando visou algum campo. Papatango, Juliette, Quebec Kilo, controle, prossiga. Quebec Kilo, decolado de Vera Cruz para Salvador, na manhã de 503, na Brasil Paris, estacionado 0154. E mantenha os corredores, TNH 1097, autorizado ingresso corredor Interlagos, informe através de Paris. Quebec Kilo vai manter os corredores, informa lá através de Paris. Patrulha 10, já avisou algum campo? Juliette Eco, prossiga. Eu me apresento mais quantos minutos estimados para poder aprovar a 243? Autorizado da presente. Prossiga novamente para o aerolevantamento. Certo. Papatão, Juliette, quer ver que aquilo consigo foi feito o plano de voo? Entende. Patrulha 10, controle de Salvador. Chame a torre em 198.95. 198.95. Controle, Charlie Fox Fox. Informa que está visual com a 10 de Salvador. Agora, existe a grande variação do localizador, senhor. Acho que isso aí seria bom reportar para a manutenção da observada. O ILS ele tá, não está em operação, conforme notar, ok? O procedimento usa o... conforme autorizado, o procedimento é reinário. Eu estou ciente, mas ele está fazendo só o cross-check aqui. Está feito, estou ciente, obrigado. Salvador, do Papa Santo, Bravo Serra Gulf. Bravo Serra Gulf, aguarde. Ok. Charlie Fox Fox está autorizado o procedimento, chame a torre em 18 decimal 95. 1895, Fox Fox. Bravo Serra Gulf, controle, prossiga. Gente, adicione o código 5401 PNH em Salvador 0017, chame no ponto de descida. E não há tráfego, como é que você foi informar? Perceba a altitude de tráfego, TNH 1017, dentro da área proibida de Camaçari. T3437, passa nível de voo 170, chama centro na frequência 1288, alterno 260. Tá 3437, chama 1288, 1260. O Gol 1962, desça e mantém a 4 mil pés, autorizado procedimento RNAVE, pistão na 0, reporte passando 368, TNH 1017. 74 mil pés, autorizado RNAVE, pistão na 0, com 1017, reportar o 368. Pistão, reporte passando 368. Esse é passar a Gol 1962. Juliette, Quebec Kilo, mantenha o corredor Interlagos e reporte no CEASA ou visual com campo. Agora observador, Eco Juliet Tech, solicita curva esquerda para a proa 293. Autorizado, se enquadrar na proa 293 com curvas pela esquerda. Grato, Eco. Ok, no través de Paripe, ingresse no corredor Interlago, reporte na Ciaza ou visual com campo. Juliette, Quebec Kilo. Juliette, Quebec Kilo. Azul 4463. Serviço radar terminado, 52 milhas oeste, sudoeste de Salvador. Chame controle Ilhéus na frequência 120 decima 1. Autorizada a chegada bom, CD sem mantém, nível de voo 070, vai de final do procedimento RNAV da Sistema Zero. 070, chegada bom, RNAV da Sistema Zero, bom, 255, possível? 368, 962, 40 milhas. Ok, gol no 962, complete final do procedimento RNAV, aguarde transferência para a torre. O gol no 255 autorizado, desvio, informe na terra. Voo 962 informa o tráfego 1 hora, 7.5 milhas, mantendo 4.500 pés, com rumo oeste. Papa Alfa 34 não vai ter que ter a aproximação. 962. O Juliette é possível? Mantendo 3293, mais 8 milhas. Após 8 milhas, autoriza a descer para 1500 pés com proa de Veracruz? Afirmativo, informe quando estiver pronto no para descida. Positivo, Eco. Juliette, Quebec, Kilo, visual com campo. Chama a torre, 118, decimal 95, Juliette, Quebec, Kilo. Prato, Quebec, Kilo. 9962, Chama Torre, 1895. Obrigado, senhor. Comando, foi o Sierra Romeo Golfo?